Golpe estabilizou no lock, avisou com a cabeceira. Que complete o ILS, sem um glide, chame torre 1 no noite meio. 555 na 5. 555 na 5, grato, boa noite. Mais uma vez, boa noite, está 3305, solicita quando possível 330 para Recife. Ok, 330 será coordenado, aguarde para a cópia. Na sua escuta, a saída provável seria Pucaracaju? Afirmativo, será Pucaracaju a saída. Grata, na sua escuta, quando possível, cópia. Torre é o trip 55 na 5. Trip 55 no 5, mantém a aproximação, agora atualização para o posto. Mantenha no trip. Azul 4006, seu solo ao 55, livrando à direita, prossiga na Alfa e Índia, até o portão 02. Da direita, Alfa Índia, portão 02, 4006, muito obrigado. O trip 5515, cheque seu trem, o vento de 1,50 graus com 8 nós, está livre pouso na pista 10. Trip, livre pouso, está com o trem baixado e checado. O trip 5515, informo também cabeceira deslocada em 90 metros e pista molhada, ok? Certo. Solo Salvador, voo 1074, boa noite. Tráfico. Solo, confirmando. Voo 1074, boa noite. Eu tenho aqui já o 380 para Guarulhos, aceita? Ano 074, autorizado 380 para Guarulhos, pela Amper Whisky 58. Decola a 10, com curva direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é 5057 e o controle opera em 119.80, Cortege. Autorizado conforme para Guarulhos. 380, abriu 58, decola da 10, curva direita, agora e Gonza, 5057, transponder, 118.6, o controle, o voo 074. Pelo 074, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento na frequência da torre, em 18.62. A atiso agora é a Alfa, e informo também que sua decolagem deverá ocorrer após 0110, ok? Agora é 0057. Após ao 0110 a decolagem, link na Alfa, voo 074, chamará na frequência da torre. Seu solo ao 58, livrando a direita, prossiga na Alfa Juliette até a remota 14. Vai livrar aqui a direita ao 5595, Alfa Juliette até a remota 14, está autorizado. O TP, reporte, confirme se chove sobre a pista no momento. Confirme? Chove sobre a pista nesse momento? 77, Condor 077, stand by to push, just 2 minutes, ok? 2 minutes. Condor 077, standing by 2 minutes. Torre Otan 3305. 3305, tá pronto pra cópia? Tá, firma, prossiga. 3305, autorizado para Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decolando da 10, curva à esquerda, saída confirmada é a Pu Caracaju. O transponder 5055, controle 1980, cotege. 30 foi autorizado para Recife via Upper Whisky 58. A saída é a Puca com transição Aracaju, decolando da 10, primeira curva à esquerda. 5055 transponder, 1980 controle, pro TAN 3305. Correto, 3305, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Chamaremos, grata, TAN 3305. Condor 077, clear to push and start up. Call me ready to taxi. Altimeter setting 1017. Condor 077, clear for push brake and start up. Call you for taxi. Altimeter 1017. Pushback e acionamento no Uno, Gol 1074. No 074, tá livre, puxa acionamento no 01, troca a frequência da torre 18.6 para o táxi. 18.6 para o táxi, no 074. Condor 077, to taxi, call tower to 118.60, ok? Brazil 774 taxi 118.60. Thank you. Goodbye. para o táxi, Gol no 074 com 90 a bordo, são 4 horas e 14 de autonomia, alterna com 20. Tower, good evening, Condor 077, boycott checking. O Gol 074, tá livre o táxi à sua direita, até o ponto de espera da Charlie. Kenegão no 017, chame quando pronto para a decolagem. Gol 017, táxi até o ponto de espera da Charlie, Gol 017. Gol 077, taxi approved, Julian Alpha to holding point runway 10, call me ready to take off. Condor 077, taxi via Juliet, holding point runway 10. No 074, está livre a linha A e decolada 10, o vento é de 140 graus com 8 nós. Informo novamente que a transmissão está baixa, ok? É como se o microfone da portadora estivesse longe da boca. Ali decola com 074. Gente. Rio 3305, totalmente pronto para feedback e acionamento no portão 6. 3305, tem uma aeronave da Condor taxiando agora a sua cauda. Assim que liberado, está livre seu push, chama para o táxi. Após a passagem da aeronave da, na retaguarda, livre para feedback e acionamento para táxi, 3305. Ono 074, decolou o Zuno Ono, chame o controle em 1980, tenha um bom voo e uma boa noite. 1980, boa. Controle Salvador, Gol no 074, decolado, cruza 1500. Contato radar, suba nível 380, saída gole, vigilância. Gole 380, vigilância, Gol no quando houve a oscilação. From Condor 077. Condor 077, cleared for line up and takeoff. The wind is 050 degrees with 6 knots. Condor 077 is cleared for line up and takeoff. But just confirm, is it now to the right or to the left? Is it taxi by Charlie or Bravo? By Charlie, okay. The threshold is offset of 90 meters. So via Charlie to line up and take off. Condor 077, via Charlie to line up and take off to right now. Thank you. So Condor 077, I report to you QNH now 1016, okay? Condor 077, 1016 on the QNH. Santa 3305 para o táxi, temos 66 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal. Está livre de desvio de informação, confirme só a prova que vai manter? A 340 estamos, 0.34. Entendi. Airborne at 17, Coronado departure control at 119.80. Have a nice flight and a good night. Coronado 077 departure 119.80. Thank you, good night. Go ahead. Departure Lucondo 077 passing level 38, climbing 310. 077, climb to flight level 310, Puka departure. Condo 077, Puka departure level 310. That's correct. 3305, ponto de espera da 10 pronto. Tá 3305, tá livre a linha de decolada 10, o vento é de 1,40 graus com meia dúzia de nós, que legal 10, 16 agora. 1016 no ajuste, livre a linha de decolada 10, pro TAN 3305. Honor 077 turning 10 degrees right of track 21. 077, say again please. Condor 077 turning 10 degrees to the right of track 21. That's clear, Condor 077. Tá 3305, decolou os 21, chame agora o controle em 1980. Tenha um bom voo, uma boa noite e perdão pela espera aí na Copa. Imagina, cara, obrigado, uma boa noite, bom serviço. 1980. Controle, receio feliz. 3305 da TAM, cruza 2000 pés, Serapuca, Jamo, Aracaju. 3305, suba ao 330, saída Puca, vigilância radar. 330, Puca, Aracaju, 3305. Alfa Zulu Eco. Consiga, Alfa Zulu Eco. Ô senhor, Zulu Eco está no Finger de número 2. Para sua autorização de reboque da aeronave até o pátio 3, posição 4, acordo infraero. Alfa Zulu Eco, estou ciente, está livre o seu reboque aí da posição 02, do pátio principal até o pátio 3. É, reporte ao término, mantenha a minha escuta constante. Ciente do Evo. 0, contact receive center on 126.85. If unable, 125.